Lucas Luke Hungria. Satisfação, meu irmão. Sempre, mamãe. Perfume bom, sorriso caro. Ela tem o perfil que vai fazer estrago. Um trago e um galho, um galho e um trago. Troca um gole no beijo que eu te dou um trato. E aí, cê topa, meia luz, roubar o chão. Já calculei o risco, vai me dar trabalho. Então é mãos à obra no colchão. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas isso eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas isso eu levo toda madrugada. Marrente sorgada, nunca decidia. Se a vida é foda, ela é mais ainda. Como é que eu abraço esse B.O.? Você é meu irmão. Satisfação imensa. Essa história é real. Fez meu coração de passarela. Me buscou lá na favela, numa Audi A3. Ela e mais três. Entrei no carro e o perfume dela exalava da janela o parfum francês. Meus olhos chinês. E todos os problemas da vida parece que some quando eu tô do lado dela. Ela bebe gin, eu faço fumaça. Completamos essa atmosfera. Parece até que eu tô no disco voador. Voando muito velho, velho da sua boca. Eu nunca fui te levar. Esse problema mas é foda, mas isso eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas isso eu levo. Hungria. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas esse eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas esse eu levo toda madrugada. Marrente insultada, doida desse dia. Se a vida é foda, ela é o quê? Ela é mais ainda. Pra mim não abraça esse B.A. Isso é história real, é satisfação imensa. Eu acredito que todo maluqueiro, todo moleque doido já passou por isso. Satisfação. Amizade acima de tudo, meu parceiro.